Até 2009 sentia muito melhor de fato treino do que fato e gravata. Ainda hoje a gravata é uma coisa que me complica, mas às vezes sou obrigado a utilizá-la. Mas para dizer o seguinte, a Câmara Municipal teve sempre uma trajetória de apoios ao desporto. Teve sempre uma linha dessa riqueza e desse apoio para que haja uma base para que depois os diretores possam fazer o seu trabalho. E possam. Eu sou muito sensível às áreas de formação, àquilo que é as nossas equipes de formação nos diferentes escalões. É uma coisa que eu também fazem parte do meu passado. Fazem parte da saudade que eu tenho também dos tempos que fui treinador de formação. Agora, o problema que se coloca é, às vezes, em termos financeiros. E eu gostava de deixar esta perspectiva. Os apoios, desde que eu sou presidente, muitos municípios aqui à volta deixaram de apoiar as coletividades. Por opção, porque houve cortes drásticos em termos de receitas do Orçamento de Estado, transferências do Estado para as câmaras municipais, e isso obrigou-nos a repensar as coisas. Não vale a pena nós dizermos que não há. E agora imaginem o seguinte, imaginem um drama, e que não foram eleitos para isso, será um drama nosso, imaginem o seguinte, um subsídio a uma coletividade de 40 mil euros, ou 50, como no basquete, como no algum no futebol mais, e temos, por exemplo, 4 casas para reparar 10 mil euros. 4 casas de pessoas que ficaram, ou anexos de pessoas que precisam disso. O Presidente da Câmara, o que é que tem que decidir? O Presidente da Câmara decide por fazer aquelas 4 casas ou decide continuar a apoiar os clubes? Que é um drama. É um drama se o dinheiro é menos porque as casas arderam, a receita do IMI desceu. Deixem-me dizer o que é que deve fazer o Presidente da Câmara Municipal. O Presidente da Câmara deve lutar fora para arranjar o dinheiro para as 4 casas e deve continuar a apoiar o desporto da mesma maneira como o apoiar aqui.